Táxi Bono 273, 161 na bordo, 3 horas e 22, alternando Campinas. Gente, Bono 273, táxi via Juliette, Alfa e Charlie, ponto espera da 10 na Charlie, vai chamar Torre 1 no 8, decimal 30, ajuste a 10, 15, tem um bom voo, boa noite. Juliette, Alfa, Charlie, 183, Bono 273, muito obrigado, boa noite. Salve Salvador, uma boa noite, Bono 776, táxi via Alfa. Boa noite, Bono 776, táxi via Alfa, aguardando antes da Juliette. Via Alfa, aguardando antes da Juliette, Bono 776. Hoje para aproximação, reduz a velocidade para 200 nós. 200 nós, tenho Alfa, papá. B, o TAN 319765. Confirmado, TAN 3197. Gente, TAN 3197, grato, táxi via pátio principal, após Juliette, Alfa e Charlie. Ponto espera da 10 na Charlie, vai chamar a torre em 18, decimal 30. Ajuste 10, 15, tem um bom voo, boa noite. Tá copiado, boa noite, ponto altímetro 10, 15, TAN 3197. Boa noite, é o gol ONU 273, aproximando o ponto de espera da 10, está pronto. Autorizado, alinhar e decolar, o vento 180 graus, 10 nós, 273. Alinha e decola, 273. Taxiando próximo através do gate 08. Afirmativo, Bono 776. Gente, Bono 776 de passagem ao Airbus da TAM. Após prossegue via Juliette para o gate 02. Afirmativo, dando passagem ao TAM. Após via Juliette para o 02, Bono 776. Salve Salvador, boa noite, é o TAM 3603, autorização nível 340 para Guarulhos, com informação Bravo. TAM 3603, aguarde autorização 340 para Guarulhos, saída da Eldiné. Da Eldiné aguardando, 3603. Autorizado, aliás, mantendo o 10. Autorizado, aliás, mantendo o 0, 319. Bono 776, caso for mais conveniente, está autorizado a prosseguir via Índia, a seu critério, para o 02. Ah, afirmativa, boa noite. 776. A gente prossegue via Juliette mesmo. Dois, sete, três, decolou 5-8, controle 19 decimal 8. 19-8, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, gol 1273, decolou na escuta. Bom, 273, contato radar, decolagem, se mantém a nível 360 na saída Gole. Na Gole, 360, gol 1273. O meu Tango Alfa Papá, pós-pelo, autorizado ILS, seu Glide, desça para 2000 pés, QNH1 no 0, 1 no 5, responsabilizado, Tango Alfa Papá. Ativa, pós-pelo, autorizado ILS, descendo para 2000 pés, 20, tem o Glide, repartirá no ILS, Tango Alfa Papá. Passa 2-0-6, você... Operacionamento chama para o táxi, o caçador 06. Já do Serra Viu 366. Positivo iniciando a redução, 884. M603, pronto para cópia. Sistema aqui, pronto, cópia 3603. Tá 3603, está autorizado para Guarulhos, número voo 340, via Upper Whisky 50, decola da pista 10, com curva à direita, após a decolagem na saída da EL, transição de NER, transponder 5471, e a frequência do controle 119.80. Tio 340, autorizado Guarulhos. Decola na pista 10, com curva direita, saída da EL de NER, aparece 50, 5471 é o transponder, 198 é o controle, é o TAN 3603. 3603, cotejamento correto, ajuste 10-15, chame pronto, pushback, sonamento no 7. Chamará, obrigado. 380, 3197, se possível, direto, bless. Sente, aguardo coordenação para 3197. Guarda, reporte trem checado, sinal pistão zero. Já está com o trem checado, 2 milhas para o Serra Victor 372. 8884, aguarde autorização de pouso. 884. Tango Alfa Papá, poderia informar alguma observação dessa rádio pirata? Não, não tem condições porque está intermitente, só interferência, mas está intermitente, ok? Música intermitente. Sim, te grato. Desado pós 90.884. Gol no 601 na 1273, chama agora Centro Recife, 1288, alternio 13325. 288-3325, obrigado, boa noite. O gente mantém a posição. Está autorizado a linha e manter, caçador 06. Aliás, vai ser, 06. Atingir 3 meses. Localizador Tango Alfa Pá. Romeu Tango Alfa Papá, completo final ILS, senhor Glide Torre 1 no 8 decimal 3. Iniciei a edição para aproximação. Reduzindo, 183 Tango Alfa Pá. A nave acabou de pousar, caso queira pode fazer baixa altura até passar a linha de turbulência, depois iniciar a decolagem, vento 2, 00 graus, 8 nós. Livre decolar. Atiente, passador 06, vai tanquear até a 35. Centro Recife, 1288, até nenhum 3325. Autorização de pouso. É, igual, papá. Gol no 884, solo 05, direito, 129, solo. 219, solo, obrigado. Passador 06, considere fora do solo 05. Prossiga setor do corredor axé e chame controle 19 decimal 8. 7198, passador 06, ciente. Para o gate 0662. Alfa e Juliette para 06, com 884. Controle, caçador 06, boa noite. Caçador 06, prossiga. Decolado, senhor, vai bater a vertical de Itapuã, na escuta do controle que recebe 500 pés. Ciente. Alfa, mais Alfa Bravo. Salvadora, Outan 3561, com a informação Bravo, autorização Brasília, tá na remota, tá na Alfenga 08. Boa Fopa, passe o solo aos 09, direito 209 solo. Gente, aguarde 360 Brasília, gole o fita a saída. Gole o fita, 3561. Salvador, TAM 3603, no gate 7, pronto para pushback e funamento. Gente, está 3603, fica atento apenas que tem um bang da Gol que irá ingressar, irá parquear no meia dúzia. Fique atento, mas está autorizado o seu pushback e funamento, chama para o táxi. Estimativo, chamar o táxi, vai estar atento aí com o Gol no meia dúzia. Paulo, boa noite, Papá Romeu, Tango Alfa, Papá. Tango Alfa, Papá, boa noite, confirmando, parte 3. Aerostar, ok? Gente, Aerostar, então táxi em frente, via Alfa, aguardando, antes da Juliette. Táxi via Alfa, antes da Juliette, Tango Alfa, Papá. Salve, Salvador, eu vou no 613, uma boa noite, informação Bravo, autorização Brasília. Gente, 380, aguarde, gol número 3, número 2 para a cópia, gole o fita a saída. Gole o fita, aguardando. Gol no 884, fica atento, aeronave no 07, iniciando pushback. Gente, do TAM no 7, fazendo pushback, 884. Mantenha a posição aguardando. O senhor ingressou na Taxi 6 Juliette. O senhor vai ingressar na Taxi 6 Juliette e vai ingressar na próxima esquerda, no pátio 3. Vai efetuar o backtrack aguardando, liberando a Taxi 6 Juliette, ok? Então a aeronave já iniciou o pushback no 07. Para ingressar no pátio principal, Tango Alfa, Papá. Salvador, boa noite, o azul 4070, cliente da Bravo. Azul 4070, aciona a identificação, autorizado a chegada a Mari, desse mantém a nível 050. Da Mari para o 050, azul 4070. Pega no 3297, chão Brasil, 2600, Saque do TAM 3603, com 161 na bordo, 4 horas e 10, alternando Galeão. TAM 3603, táxi via Juliette, Alfa e Charlie, ponto esperadão 10 na Charlie, vai chamar a torre em 118, decimal 30, ajuste 10, 15, tem um bom voo, boa noite. Afirmativo, Juliette, Alfa na Charlie, 1830, torre TAM 3603, boa noite, velho. É a nível 060. Do... 060, a nossa intenção é após ITAP, final da malha, voar direto, Serra Vitor 366. Senta 3662, após ITAP será autorizado RNAV da ONU 0. Afirmativo. De passagem ao Airbus da TAM, após o mesmo está autorizado a ingressar no pátio principal e vai reportar na Taxway Lima para prosseguir o táxi. Afirmativo, após a passagem do Airbus da TAM, vai ingressar via pátio e reporta na Lima. É igual para o pátio. Da 3561, pronto, cópia. Prossiga o TAM 3561. A 3561 está autorizado para Brasília, número voo 3620, via Upper Zulu 17. Decola da pista 10, com curva à direita após a decolagem na saída Gole, transição Ofito, transponder 5475 e a frequência do controle 119.80. Autorizou Brasília, 360, Upper Zulu 17, decolada pista 90 com primeira curva à direita, Gole ou Fito, 5475, 19.80, 3561. 3561, cotejamento correto, ajuste 1015, chame pronto, pushback, acionamento 08. Passaremos, 3561. Gol no 613, pronto, cópia. Taxway Lima, após Taxway Mike, e vai ingressar na Taxway Quebec. Vai manter a posição na mesma e reportar para o cruzamento da 1735 na minha escuta. Lima, Mike, Quebec, reporta na Quebec. Voo 1613, pronto, cópia. Salvador, boa noite, TAM 3603, ponto de espera da cabeceira 10, pronto. Estou no 5, autorizado ILS-C1 Glide, responsabilizado. Gente, após ETAP, desta 2 mil pés, autorizado ILS-C1 Glide, 1015-4070. 3662, vou ir na proa de ETAP, desse mantém a nível 050. Está presente, TAP 050, TAM 3662. Do visual com sua aeronave, está saqueando a Taxway Mike nesse momento. O senhor irá ingressar à sua esquerda na Taxway Quebec e está autorizado o cruzamento da 1735 até o pátio 5. Então, boa noite. Informe de cada 260. Controle Senhor, boa noite, Oceania 6310, com informação Bravo. Oceania 6310, aciona a identificação, reduz a velocidade para 250 nós, desça para nível 060, Oceania 6310. 250 nós, descendo para 060, Oceania 6310. Oceania 6310, devido a um trânsito nacional, bom 273. Oceania 6310, informo que é o terceiro para aproximação, informo o tráfego. 12 horas, 7 milhas, mesmo rumo, cruzando nível 110 para nível 050, é um Airbus Jetan. Sente, Oceania 6310, mantendo 250 nós. 015, chame pronto, pushback, acionamento no 02. No 02, chama lá quando pronto, vou no 613. OTAN 3561, pushback, acionamento no 08. 808, OTAN 3561, está autorizado, chame táxi. Voltaremos para o táxi, 3561. 98, obrigado, boa noite. 3603. Boa noite, OTAN 3603, decolou na sua escuta da EL. OTAN 3603, contato radar, saída da EL, suba nível 340. Ao 340, 3603. OTAN 3858, está reautorizando nível 150. Oceania 6310, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa norte. Seu limite radial 260 de Salvador. Esquerda, proa norte, limite a 260 de Salvador, descendo para o 060. Controle 3603, pode voar da EL? Sim. Pode voar direto da EL ou Diner? 3603, inicialmente, manter o perfil. 3603. Controle Salvador, OTAN 3858, informação, Bravo. OTAN 3858, ação identificação, reduz a velocidade para 250 nós, informo que é o número 4 na aproximação, desse mantém a nível 070. 250 nós, 070, 38 após. OTAN 3662, após ITAP, autorizada a RINAV da 10, desça para 2500 pés, na próxima reabito 366, reporte estabilizado. Após ITAP, RNAV 2500, reportaremos estabilizado, tá 3662. 206. Após fazer sobrevoo no farol Tapuã, qual será o seu destino? O caçador vai manter o farol de Itapuã, senhora, e para confirmar o destino. Quando confirmado, eu chamará o controle para informar. Tané 6310, curva à direita, proa 070. 2000. Direita 070, Tané 6310. Seu limite agora é radial 250 de Salvador, Oceania 6310. Limite 250 Salvador, Oceania 6310. Só 206, chame torre 118, decimal 3. Parou o táxi, OTAN 35.